Vocês já pararam para pensar como existem obras, não necessariamente filmes, livros, sim qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo apresentável, que venha em camadas? Sim, camadas, diversas camadas. Aquela superficial, aquela do meio, e a última, ou não, uma camada só que engloba um significado ou mais. Esse é apenas um cast, eu sou o Sebes e eu tô feliz, cara. Eu tô feliz porque hoje eu vou gravar com a formação original do podcast. Hoje estão de volta Ulisses Dias. Olá, boa noite. E Eliomar Júnior. Quem tá vivo um dia aparece. Parecendo a última gravação do Led Zeppelin, uma parada assim. Tipo, o cara precisa fazer a reforma no banheiro e aí. Tinha dito que ele não ia mais trabalhar, né? Mas aí tem que pagar as contas. Muito legal que vocês toparam gravar de volta. Eu sei que tá todo mundo cansado, todo mundo trabalhando pra caralho, eu também tô, mas vamos lá, cara, não vamos deixar morrer, formação original, e vamos nessa. Você está ouvindo apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Como esse tema não foi eu que sugeri, eu apenas peguei carona numa ideia que o Eliomar falou no grupo, então vou pedir pro próprio poder explicar melhor sobre o que a gente vai falar. Então vai, meu filho. Então, pessoal, algumas coisas elas possuem camadas, né? Tem ali o óbvio que você está enxergando, mas tem também aquela mensagem subliminar ali que está embutida, que pode ser observada com uma pessoa que tenha uma bagagem, né, para acessar aquela informação. Ou então, literalmente, o autor da obra se manifestou, ele fez uma entrevista, ele fez alguma coisa, ele conversou sobre aquele assunto. E muitas vezes é interessante falar sobre essas coisas, porque normalmente são essas as mensagens reais que o autor quis passar. E aquela camada que vem na frente, que tá ali fora, ela é só enfeite pro que tem realmente por dentro. Ah, tipo o desfile da Paraíso da Tuiuti. Lá vem, cara. Mas é um bom exemplo. Eu acho que enredo de carnavalesco tem muito disso, né? Exatamente, né? Música tem muito isso, cara. O que tem de trocadilho, de duplo sentido, em música de protesto, principalmente? Então vamos lá, exemplo, joga um exemplo. Ué, Roda Viva do Chico Buarque é um excelente exemplo, né? Que ele conseguiu deixar essa música tocar durante a época da ditadura. Roda mandando roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. Falando justamente desse processo de fim das liberdades civis. É um exemplo disso, de que uma coisa que está escondida embaixo da coisa, né? Eu acredito que aquela cálice é mais explícita ainda. Muito mais explícita, né? Além de se falar de uma parada da igreja e tal. Não, mas o verbo também, cálice, né? Cale a boca. Ele se refere ao cálice objeto, mas a real intenção dele era dizer cálice, de mandar a pessoa se calar mesmo. Era afaste de mim este cálice. Dá a intenção de que é realmente um objeto que tu tá pedindo pra afastar dele, né? Mas é no sentido de não ser censurado mesmo. E filmes, assim, vocês têm algum na mente? Bom, aí? O primeiro que eu penso é Inception, né? Porra, mas Inception é construído pra ser dessa maneira. Pois é, ele é literalmente isso, né? É, a ideia realmente é essa, assim. Ah, mas, por exemplo, um filme que eu enxergo isso, mas eu acho que as outras pessoas não enxergam, é o Rocky Balboa, o Rocky 1. Ah, porra, manda não, aí. Mas... O que você chegou em não, Rocky pois 1? É. Falei. Assim, pra quem não sabe, já assistiu o Rocky... Fudeu, calma aí que eu vou sentar também e apoiar meu cotovelo aqui. Diga, vai. Não, foi... Vamos lá. Ninguém vai falar nada. Só você vai falar, vai. Conhece o Rocky 1, né? Aquela história do Rocky Balboa, que é o lutador, que vai lutar contra o campeão do mundo. E aí ninguém acredita nele, porque sim, o Zé Ruela, um cara que não sabe porcaria nenhuma de nada, né? Então, essa é a história direta, assim, a primeira camada. A segunda camada é a seguinte: o Sylvester Stallone, ele estava querendo desistir de ser ator, porque ele, bom, digamos que ele não é um cara muito bonito, né, convenhamos. E aí ele foi tentar... Não, ele ficou feio, ele ficou feio com o tempo, mas quando ele era realmente jovem, ele tinha uma pinta de galã, ah, assim, cara. Ah, não, acho que ele nunca foi bonito, mas whatever. Ninguém queria contratar ele pro filme, porque ele também falava daquele jeito esquisito dele, né? Adrian! Devido à paralisia que ele teve quando era criança. Ele fez o Rock, escreveu o Rock assim, rapidão e tal, e falou, vou fazer esse filme, vou fazer esse filme, vou fazer esse filme. E aí, só que ele colocou um pré-requisito, que ele tinha que ser o protagonista. Por que que ele queria ser o protagonista? Porque, na verdade, Rock é sobre a vida dele. É sobre ele lutando contra tudo e contra todos, e tentando apenas e tão somente continuar de pé. Então, essa outra dimensão do Rock é uma dimensão que quase ninguém sabe, mas é justamente o Sylvester Stallone falando sobre a vida dele lá dentro do filme, entendeu? E, porra, pegou muito bem, porque a Filadélfia dos Estados Unidos estava numa super crise, assim. Veio aquela mensagem de esperança e tal. Isso é uma dimensão que as pessoas não conhecem do Rock. É, cara, concordo contigo, mas além dessa, tem alguma outra camada onde vem o AC? Porque tu tava no AC e foi pra primeira cobertura. Tem alguma outra? Será? Porque, assim, você tem razão, isso virou uma constante nos filmes do Rock, porque, por exemplo, acho que no terceiro ou quarto, não, no quarto, que ele entra a Guerra Fria. Que mais explícito do que esse quando ele enfrenta o Ivan Drago, que agora no Creed, que já é a continuação da história pela ótica do filho do Apollo, ele vai enfrentar no Creed 2 o filho do Ivan Drago. Oh. Como eles vão montar isso agora que eu não sei, né? Pô, maneiro, vou querer assistir. Mas assim, você falou certo mesmo, é realmente uma alusão à vida do Sylvester Stallone. Mas quando vocês falaram em camadas, eu achei que fosse assim, por exemplo, lógico, isso aí que você falou faz muito sentido. Mas, por exemplo, além desse significado, que até então é meio conhecido, né, as pessoas fazem essa natural associação, tivesse algum significado oculto, uma coisa meio que nada a ver. Deixa eu dar um exemplo, então, do que eu queria transmitir. O pessoal da animação faz muito isso, assim, porque eles têm que fazer uma coisa que o público-alvo é as crianças, mas, porra, a criança não vai sozinha pro cinema, né, não é ela que vai pagar o ingresso. Então o adulto vai estar ali sentado, né, para acompanhar aquela obra. E acaba que existem camadas para os adultos, né? Mas eu queria falar em particular, cara, de um desenho chamado Hora da Aventura. Não passava, né, quando a gente era criança. Eu já vim pegar isso aqui depois de grande. Mas justamente porque ele tinha, cara, essa linguagem por dentro, assim, nas entranhas daquele troço, tem uns negócios meio bizarros, velho. Mas teve um episódio em particular que eu descobri uma coisa vendo um canal no YouTube chamado Meteoro. Eu recomendo, é muito bom. Olha o jabá. Não me pagaram nada, hein? Eu vou lá no Meteoro, filha da puta, falo no meu podcast, porque eu falei do teu canal. Então, aí a ideia é a seguinte, ó. Eu vou contar como é o episódio. Vocês vão perceber como ele é uma babaquice. E depois eu vou explicar pra vocês o que aquilo realmente estava querendo passar, assim, pro público, além do óbvio, né? Então, o episódio é assim, tem um garoto chamado Finn, e ele tem um cachorro chamado Jake. Só que o Jake, ele fala e ele é transmorfo, ele muda o corpo dele e tal. E aí tem um episódio que eles têm tipo um videogame portátil que também é vivo, né? Porque todos os objetos ganharam vida nesse mundo aí, por causa da mutação da radiação que teve. E aí o videogame tava triste pra caramba, eles tentavam animar o videogame e ninguém conseguia. Aí do nada aparece um cavalo que se equilibrava numa bola e ficava dizendo o próprio nome, que era James Baxter. James Baxter. E ele fazia isso meio que relinchando e aí o videogame ficou feliz, tipo, ele achou engraçado e riu. Aí os dois idiotas lá tentaram, tipo, imitar ele. E viram que não conseguiram imitar ele. Aí desistiram da ideia de imitar e foram tentar fazer algo similar. Então eles buscaram eles mesmos criar outras baboseiras. Eles ficaram fazendo umas caretas, tentaram fazer outro tipo de manobras físicas e se combinar. E tentaram exibir isso para outras pessoas. E foi dando errado. Eles foram tentando e tentando. Até que no final do episódio eles conseguiram fazer uma criança rir. Mas eles perceberam que eles não eram tão bons quanto esse cavalo que tinha aparecido ali. E eles meio que entenderam isso. E aí o episódio acaba. Tá, e aí? Dá pra sacar alguma coisa além do besterol que o episódio em si é? A essa hora da noite, não. É, o meu eu não entendi. Tu não tá alcoolizado bastante pra isso, né, cara? Não, cara, não tô tão ativo assim, mas manda, vai. Cara, é o seguinte, tem um outro artista que participou, tipo, fez uma participação especial, né, nesse episódio específico, que tem o nome desse cavalo, né, o James Baxter. E ele realmente era um artista que vem lá de trás e tal, ele animou um dos primeiros filmes da Disney, uh-huh, e tudo mais. E, na verdade, era uma, tipo, uma explanação, uma explicação de como é que funciona o mundo do artista, pô. Que pro artista conseguir destaque, ele conseguir ser reconhecido, ele conseguir ser único, ele tem que ser original. Então o cavalo, ele era original, por isso que o efeito dele foi tão forte. E quando os outros tentaram simplesmente imitar o cavalo, não ficou tão bom. E depois que eles tentaram fazer aquela mesma coisa, só que da forma deles, gerou algum resultado, mas ainda assim não conseguiu ter um impacto tão grande quanto teve aquele cavalo. Ah. Então ele estava falando justamente sobre a questão do artista e o processo criativo, e sobre você tentar ter uma referência e até onde você pode ir se adequando àquela referência que você tem. É uma coisa que quem tá assistindo aquilo por assistir não vai pensar um negócio desse, velho. A Hora da Aventura faz uma alusão a um monte de coisa, né? A gente até que já conversou sobre isso, né, Leomar? Vocês... A galera lá de Manaus assistia muito, assisti bem pouco, na verdade. Mas uma vez conversando com vocês, vocês me explicaram que o Rei Gelado, os monstros, o lobisomem, tudo tem uma explicação. E parte da religião, parte de misticismo e a porra toda... Mas essa daí eu achei bacana porque saiu totalmente fora dessa esfera. Foram pra essa parada meio da arte, não é isso? Uhum. Ele tem muitos episódios, assim, que vão pra cantos diferentes, assim, cara. Eles não são necessariamente episódios consecutivos. Dá pra te assistir o episódio de qualquer temporada, de qualquer parte, que, embora exista uma certa continuidade, eles são fechadinhos, entendeu? Isso tu acabou de falar sobre o misticismo... Pra eles até, por exemplo, tem a princesa Jujuba. Ela, sim, fala que não existe magia. Que toda magia é simplesmente um fenômeno que a ciência ainda não tá conseguindo explicar. Mas que é uma ciência. Puta, pode criar. É uma explicação. Faz sentido pra caramba. Bom, agora que a gente tá falando de desenho, eu queria falar de uma outra parada que quase ninguém sabe. Se bem que isso já até virou um hype, eu não sei. Pelo menos entre os professores de matemática. Sabia que tem... um monte de segredos matemáticos nos episódios dos Simpsons? Não. Pois é, os autores dos Simpsons, o Matt Groening e o outro cara que eu não lembrei o nome agora, eles são matemáticos de formação, são matemáticos mesmo. E aí, como eles são matemáticos, eles colocaram dentro dos episódios dos Simpsons vários segredos matemáticos que só matemáticos conseguem entender, sacou? Então tem um livro de um cara chamado Simon Sinek, que eu vou colocar o link pra vocês comprarem. Tô brincadeira. Vou colocar o link aqui. Mas tá cheio do jabá hoje, hein? Tá foda, hein? A gente aparece, já vem com o jabazinho pra caralho. Não. Mas assim, tem... E é muito legal, porque ele conta de... Não, ele joga o link aqui no chat. que ele conta exatamente de como é que tem essas coisas, assim. Coisas que aparecem nos Simpsons, as pessoas não percebem. Sequência de Fibonacci, Teorema de Pitágoras... São conhecimentos matemáticos que estão na escola, que as pessoas conhecem, mas só os autores que enxergam essas paradas, assim, entendeu? E foi uma parada totalmente proposital. Então os Simpsons brincam com isso também. E a gente não sabe, né? Uma segunda camada aí por trás dos Simpsons e tal. Mas isso desde quando? Desde o início ou agora, depois de um desde tempo? Desde o início. O legal do livro, que é o nome do livro, Os Segredos Matemáticos dos Simpsons, é que desde a primeira temporada ele... Eles falam sobre isso, eles colocam easter eggs, né, sobre esse assunto. E se você gosta de easter eggs, não deixe de ouvir o nosso episódio sobre o jogador número 1, que vai estar no link aqui embaixo. Sempre que a gente fala dessa porra, ele faz esse jabá, cara. E é a segunda vez que ele faz isso. Ai, caramba! O Simpsons foi uma revolução no meio de animação, inegável isso. Mas também ele plantou a semente, que até a gente comentou sobre isso naquele episódio sobre desenhos animados, que os desenhos de um tempo pra cá, coisa de 5 anos pra cá, eles vêm ficando meio loucos mesmo. Então o desenho já não é necessariamente pra criança e nem pra público infanto-juvenil. Tem desenho que é notadamente pra adulto. Rick and Morty tá bizarro, velho. impossível passar Rick and Morty pra uma criança, cara, e achar que tá tudo certo. Então, Rick and Morty, a gente falou de Hora da Aventura, Simpson, mas Rick and Morty, puta, eu acho que não tem paralelo, pelo menos na animação, com relação à loucura que eles colocam nesse desenho. E tem camada pra caramba. Tem, tu pode desde fazer o óbvio, tipo, ah, vou desligar meu cérebro aqui e eu vou só dar risada, porque é engraçado boa parte do episódio. Mas se tu quiser, bicho, tu entra numa crise existencial depressiva muito louca também, cara. Cara, Rick and Morty, ele me faz... Ele não me deixa deprimido, nem me deixou falar, ele me faz pensar pra caralho, sabe? A primeira assim, animação que eu vi que eu fico realmente, caraca. E eles casam muito bem, se bem que isso hoje em dia eles fazem com tudo, né? Com animação incluso, mas eles casam muito bem a trilha sonora. Então é um negócio muito bem feito. Muito dos episódios eles são bem claros, assim, na mensagem que eles querem transmitir. Mas algumas piadas ácidas, assim, que são umas críticas ao comportamento da humanidade, elas são jogadas, assim, pra cima muito rapidamente. E às vezes as pessoas pegam, às vezes não. Quando, por exemplo, o Morty quer fazer uma coisa que ele considera que seja correta a se fazer e o Rick questiona ele pra que ele não faça aquilo, o que parece ser um absurdo, geralmente no final das contas o Rick tá certo. Vocês não vão acreditar em quem também era matemático. George Orwell. Não, George Orwell. eu falo George Orwell. George Orwell. Não, na verdade... Orwell, sei lá. Não. É o cara que escreveu Alice no País das Maravilhas. O pedófilo? É. O chapado? Ele era chapado, não, na boa. Pedófilo, a controvérsia, mas chapado ele era. É, não. Tomava aqueles chá alucinógeno, cara, sei lá. Mas assim... O que é legal, eu fui ler depois de adulto, né, o livro do Lewis Carroll, adulto e depois de estudar matemática. E é muito interessante você ler o livro, porque a versão que eu tinha era uma versão com os desenhos originais da primeira versão. Então você tinha lá uma coisa escrita numa página e você tinha um desenho original na outra página. Cara, é muito legal como ele brinca com a lógica. Com a falta de lógica, ele fica negando a lógica o tempo inteiro. E o legal é que o Lewis Carroll, como matemático, ele trabalhava justamente com a área da matemática, que era a parte da lógica. Então, o livro Alice no País das Maravilhas, e depois Alice no País do Espelho, que fizeram muito sucesso enquanto o Lewis Carroll ainda era vivo, eles, na verdade, têm essa outra camada que as pessoas não sabem, que é justamente, era uma brincadeira dele com o trabalho dele como matemático, tentando brincar com a ideia das lógicas transversas e tal, que é um trabalho que, na verdade, ficou muito famoso depois do Lewis Carroll, que é o seguinte: a gente, na lógica clássica, a gente considera que você tem uma pergunta, você tem duas respostas, sim ou não, certo? É o princípio do terceiro excluído. E mais recentemente, ao longo do século XX, muitos outros filósofos eles começaram a pensar em como é que funcionaria uma filosofia em que você não pudesse decidir uma coisa com base na lógica entre sim ou não, se você negasse o terceiro excluído, como é que ia ser essa filosofia e tal. E é muito interessante porque o livro do Lewis Carroll, ele fica o tempo inteiro brincando com essa coisa da lógica e da falta de lógica, da Alice pequena, da Alice grande, da lagarta que fuma narguilé, do chá de cogumelo, essas paradas todas, assim, esse mundo muito louco que foi imaginado pelo Lewis Carroll, na verdade, era uma grande brincadeira com a lógica e tal, e as pessoas não sabem muito sobre isso. É, olha só, eu tive uma experiência próxima de ti, assim, eu li quando era criança, mas tipo livro de criança, assim, não era a obra original, né? Geralmente tu encontra duas coisas, tu encontra aquele pessoal mais de humanas, assim, né, que vai filosofar. Uh-huh. Que vai falar, sei lá, do gato, que pergunta pra ela... Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Essa questão matemática aí, até onde eu entendi, pelo que as pessoas discutem bastante, é sobre dimensões, cara. Quando ela faz a passagem para esse outro mundo e tal. Muitas obras trabalharam essa questão de dimensões paralelas. Tem uma outra explicação também sobre isso, agora que você falou, que eu não ia falar sobre a explicação das humanas, né? Não, não, só uma nota de rodapé, rapidamente. O Ulisses, ele é um misto, porque... ele é de exatas por formação, só que ele é na alma de humanas, então imagina, aquele sabe aquele X-Men que tem poderes duplos? Ele é um cara totalmente misturado, humanas exata é Ulisses, velho. Sim, continue, por favor. Anyway, aí o... Bom, agora fiquei até com vergonha agora. Obrigado. Mas aí, eu li em algum lugar, e eu não vou lembrar agora a fonte, que fala que o Alice, no País das Maravilhas, é sobre a menina que perde a inocência, o fim da puberdade. Que é justamente isso, que ela vai, ela começa a se, ela começa a se preocupar com o tempo, ela vai seguir um coelho e tal, ela vai saindo da inocência, né? Então é como se fosse o último grito da inocência da Alice, e aí depois ela deixa de ser a criança e passa a ser mulher. E como é que é esse negócio, esse ritual de passagem de criança pra mulher? Sim, também já li sobre isso, sobre esse tipo de análise. Em geral, interpretação é um troço muito pessoal, cara. Ele pode enveredar pra qualquer troço. Tipo, o cara vai olhar pro quadro da Mona Lisa e vai dizer, ó, não, ela realmente, de fato, está sorrindo. Enquanto outra pessoa vai chegar lá e vai falar, não, ela não tá rindo. Então, tipo, dá pra ir muito longe. Mas é engraçado isso, porque aí a gente tá falando de livros. Livro, geralmente, ele já te dá essa porta pra você imaginar. Que o grande barato da leitura, eu falei isso em algum lugar da última vez, eu não lembro onde. Mas enfim, vou repetir. O grande barato da leitura, e quem falou isso foi Chico Anísio, é você imaginar, você exercita a sua imaginação. O áudio, né, o conteúdo em áudio, isso que a gente está fazendo, meio que também, porque quando você está apenas ouvindo, você tem que literalmente imaginar toda a cena para construir alguma coisa na tua cabeça. Já o visual, não. E aí entra a questão do cinema. Cara, pra fazer alguma coisa no cinema e colocar alguma nuance no cinema e ficar um negócio bom, o cara tem que ser muito talentoso, na minha opinião. Porque é muito óbvio, é aquilo que tá na sua cara. Então a gente falou de livros aqui, né? Tem vários aqui, né? A gente vai passar a noite inteira, mas a gente não quer falar só sobre isso. Mas, por exemplo, em filmes, a lista é enorme, mas só para citar, o filme que muita gente assistiu e pouquíssima gente entendeu na época, e até hoje em dia, se for assistir de novo, pouquíssima gente vai entender de novo, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Aquilo era muito doido, meu irmão. Caraca, eu fui assistir depois de velho também, assim, foi meio... Uau! Existem explicações na internet, existem podcasts famosos até que explicaram como é que funciona, mas é um tipo de interpretação. Eu lembro só uma coisa, quando eu assisti esse filme, acho que foi na televisão... Cara, desculpa, mas só consigo lembrar do pessoal do Choque de Cultura falando desse filme, cara. O que eles falaram? Eu não peguei esse episódio. Pontos fortes. Merchandising. Esse filme, quando ele chegar no SBT, meu irmão, o nego vai arrebentar a boca do bolão, porque tá cheio de ponto bom ali pra meter um jequiti. Fazer um dinheiro forte. Ok. Ponto fraco agora. Pode ser você de novo, Julinho. Longo. O filme é longo, meu irmão. Não dá. Posso te jogar um outro ponto fraco aqui na tua cara, aqui no meio do programa. Então joga, Julinho. Nave muito lenta. Nave lenta pra caralho. Caraca, velho. Choque é sensacional, cara. Choque é foda. Mas então, cara, 2001, Odisseia no Espaço, cara, é isso. Por exemplo, eu acho sacada em termos cinematográficos o lance do cara jogar o osso e o osso girando virar a espaçonave trocentos mil anos na frente. Eu falei, puta que pariu. Isso é toque de gênio do diretor. Mas depois o enredo todo, o que realmente é aquele cara, né, o que ele se torna e o chroma key velho safado que tem no final. Cara, é informação demais na minha cabeça. E são, é um mal, por exemplo, é um mal não, né? Mas é um caminho que, por exemplo, outros filmes também acabam seguindo e acabam padecendo, digamos assim. Por exemplo, Matrix. Que mal é esse? É você dar várias interpretações para uma coisa só. Existem pelo menos três interpretações óbvias em Matrix, né? Então, você pode avaliar pelo ponto de vista que é um filme tecnológico, um sci-fi, né? De uma galera do futuro ou do passado, a gente não sabe bem. Lutando ali dentro do computador, como você também pode entrar todo no lado filosófico da coisa, espiritual e tal, Ou então simplesmente um blockbuster, um pipocão. É, pode ser um filme de Kung Fu e tiroteio. Teve gente que viajou a nível existencial, né? Tipo, o cara realmente parou e pensou, tipo, caraca, será que essa parede aqui na minha frente ela é de verdade? E o cara foi lá e pegou na parede. Existem livros, existem diversos artigos, trabalho de conclusão de curso sobre Matrix, cara. Mas olha só, assim, agora é o cara de humanos que vai falar. Eita, porra. A primeira... Ué, tu tem duas personalidades agora, filha da mãe. O Ulisses, ele tem várias camadas. Olha aí. Camadas de gordura, pelo menos. Mas, assim, o primeiro questionamento que eu vejo no Matrix, assim, de ordem filosófica, é o do Descartes, assim. Porque, pô, qual que é o grande mote lá do discurso do método do Descartes? É que ele quer saber se ele existe ou se ele não existe. Saca? Então, tipo, o que, que o Descartes vai lá e a conclusão que ele faz? Eu penso, logo eu existo. Então, o pensamento, a existência do pensamento é que me faz existir. Mas, na verdade, o que o Matrix faz é justamente brincar com essa história. Com essa história de que se você é o seu pensamento e os seus sentidos, num mundo extremamente tecnológico, seu pensamento e seus sentidos, eles podem ser modelados por um computador. Então, esse argumento do Descartes, o argumento principal do discurso do método, ele cai por terra. E aí, caindo por terra, você cria uma nova realidade. E você cria um distanciamento de toda essa base filosófica cartesiana que veio a partir desse pensamento de que o fato de pensar é que leva a existir. Entendeu? Então eu acho que tem essa profundidade aí no Matrix. Aquele argumento, eu já li sobre isso também. Sobre aquele argumento de que se um gato e um rato entram num tubo e do outro lado só sai o gato, tipo, tu tem como afirmar o que aconteceu com o rato baseado nos teus sentidos e não dá, né? Uhum. Tipo, a lógica, ela vai abrir margem aí pra muitas interpretações, cara. Exatamente. Em que ponto que a filosofia entra com a lógica? Que aí você pode ir para outros lugares bem longe. Mas Matrix é complicado falar assim. Eu gosto de enxergar Matrix justamente como um sci-fi que tem essas pitadas de filosofia. Até porque, cara, se a gente for analisar mesmo o filme, o único que vale a pena, na minha opinião, é analisar o número 1. Que depois virou uma coisa a toque de caixa. Aí sim. Eu acredito que tem que analisar mesmo como pipocão, que o 2 ele já tava enveredando pra esse caminho só da grana, porque tem que continuar, porque deu grana, e o terceiro então nem se fala. A conclusão da história toda, porra, é foda, é meio decepcionante. E é engraçado isso, porque a internet se pressupõe contato não necessariamente do ponto de vista tecnológico, mas sim com pessoas. Que na verdade é uma rede de pessoas. E aí o negócio está começando a virar. Por quê? Por causa que a gente estava tão fascinado com a tecnologia, mas quando a gente chegava do outro lado, a gente via que tinha lá eram pessoas com os mesmos problemas, as mesmas ansiedades e mesmo tudo que a gente já tem, que a gente já começou a pensar o contrário. Bom, não vamos fazer filmes ou obras sobre a tecnologia em si, e sim, novamente, sobre pessoas. Aí que entra um filme que eu assisti logo que eu cheguei aqui em Salvador, não sei se vocês já viram, que é A Chegada. Não, não vi ainda não. Você não viu esse filme? O que seria A Chegada? Ele é uma sci-fi também ou não? Completamente. Mas quem dizem que o bom sci-fi, ele é sobre dramas humanos. Tipo Black Mirror. Por aí. Black Mirror, ele é complicado de dizer o que, que ele é, porque cada episódio, às vezes, ele é uma coisa diferente do outro. Mas, em geral, ele é sci-fi, sim. Mas ali sempre a tecnologia tá rondando em Black Mirror, né? Se não me engano. Então, A Chegada... Primeiro que ele foi vendido como um filme de extraterrestre. De invasão alienígena, né? Uhum. A galera já imaginou tiro, porrada e bomba. E até tem menções a tiro, porrada e bomba. Tem uma atenção referente a tiro, porrada e bomba. Mas não é isso, cara. Não é isso. É um filme... Como é que eu posso falar? Vamos lá. Conflito temporal. Seria isso? Conflito temporal? Dimensional? É, cara, sim. Tem a questão temporal, porque os alienígenas, como de praxe, eles estão à frente, né, do nosso tempo. Tem o lance dimensional, sim, porque o meio que eles se transportam não é, tipo, indo do ponto A ao ponto B em uma linha reta. Eles realmente brotam, sei lá, simplesmente eles aparecem. Uhum. Mas acho que o foco do filme é a questão da linguagem, pô. O filme inteiro fica girando essa manivela da linguagem. Que é uma coisa, pelo menos pra gente, até porque nós não temos evidências de contato alienígena, mas é uma coisa muito humana. Assim, os termos que a linguagem foi abordada ali, uma coisa. Tanto é que o primeiro cartaz, ou primeira frase que ela mostra pra eles é humano. É um filme tecnológico, né? Lógico, é um sci-fi, mas todo o conteúdo dele é humano, demasiadamente humano. Tem essa camada básica, né? Que é a invasão alienígena, meu Deus, o que faremos? Aí depois vem essa outra camada já sobre a questão da linguagem, e é bem técnica mesmo, assim, eu imagino que quem seja linguista... Ela é uma linguista, inclusive, a principal, né? Sim, sim, sim. Eu digo pra quem é um espectador e é o linguista, fica realmente se perguntando, porra, mas e aí se a gente escrevesse nessas formas espirais, como as palavras poderiam se organizar, e as frases, e as mensagens e tal, tipo, realmente deve ser uma coisa que faça ele ficar refletindo. E também tem o lado pessoal lá, tem o drama dos personagens, né, pra entreter a dona de casa que quer ver o drama. O drama dela é muito forte. E eu me identifiquei muito porque, né, pô, eu tenho família. Cara, só essas três camadas você pode perder horas ali dentro. De tão foda que o filme é. Normalmente o pessoal fala assim, não, mas que quando vier o ataque alienígena e aí todos os seres humanos se sentirem ameaçados, nós vamos nos unir e vamos cantar Imagine, sei lá o quê. E lá naquele filme não, né? Tipo, cada um fez uma panelinha e foda-se. É, eu realmente tô bem interessado nesse filme, vou querer ver. Mas assim, um outro filme que segue a mesma lógica, a mesma ideia, não sei se vocês já viram esse filme chamado Distrito 9. Já. Genial, né, cara? Esse filme. E a mesma coisa, assim, extraterrestres chegam, só que tipo, eles ficam meio fudidos, né? Distrito 9 é uma crítica social fudida. Também fala sobre isso, sobre preconceito, essa coisa de você não conseguir aceitar o que é diferente. Fala sobre resistência também, desejo de voltar pra casa. Porque Distrito 9, na verdade, é como se fosse ET ou extraterrestre, só que num outro nível. Caraca. Só que com armas, canibalismo... É, coisa pouca, tá tranquilo. É tudo igual. Os caras resolveram fazer o filme... na África do Sul, exatamente o lugar onde rolou a apartheid, né? Então tem essa dimensão também, de que tipo, porra, é como se eles fossem fazer um filme sobre o apartheid, só que não falasse sobre o racismo, entendeu? Falasse sobre isso de um outro nível. Muito legal, cara, eu gosto muito desse filme. Tá, mas assim, tem um outro filme maneiro, né, que tem essa parada, que é o Blade Runner. Porra, Blade Runner é aquela calda de chocolate densa com açaí. Diga-se de passagem, aquele doce que ganhou muitas versões, né? Porque puta que pariu, mano. Tem a calda de chocolate, tem a calda de morango, tem a com cobertura de, sei lá, de cupuaçu, cara. Então... Vocês viram os dois? Tá, eu vi as duas versões do cinema, né? Eu não sei se essa versão do diretor que você tá falando aí, eu não vi, não. Não, pô. Tem um original que tem N versões. Que tem o Harrison Ford, cara. É, que é do Harrison Ford. Tem, ok, esse é o primeiro. Agora tem o outro, o novo, o 2049. Vocês viram também? Eu vi os dois. Não, só vi o antigo. 2049 eu gostei muito, tá. Cara, da fotografia. Que a fotografia tá do caralho. Não, tá linda mesmo. Fotografia tá linda e maravilhosa. Eu não sei, cara. Eu não sei se eu sou um saudosista. Mas a minha impressão é de que o original me causou mais desconforto e descontrole, não sei. Eu acho que o original tem atuações melhores. É. Talvez por isso ele tenha mexido mais contigo. Mas assim, eu não vi, né? Eu não vi, ele não traz nenhuma discussão nova, não, assim, ou ele só fica remoendo mesmo que tinha? Ele traz algumas coisas novas referente, por exemplo, a questionamentos do... Porque ele já parte do princípio que o cara é um replicante. Uh-huh. No 1 tem aquele questionamento, será que o Deckard é um replicante? Fica aquilo, o diretor deixa de propósito essa pergunta no ar. No 2 não, no, vou chamar de 2, tá? O 2049, que não é, mas vou chamar de 2. No 2, já começa pré-definido que ele é um replicante, então a gente já vê, se é que você pode chamar assim, o drama de ser um replicante, o preconceito, a sensação de vazio, uma coisa que você vê muito em Ghost in the Shell, por exemplo. Que a mulher na animação se sente vazia, porque realmente ela se sente uma casca sem alma, é assim que ela se sente. E isso que o Deckard não sabe, tanto é que pinta a dúvida. Pô, será que eu sou humano, sou filho de replicante, eu sou uma raça nova? Só que ele é muito vazio, ele é muito aquela angústia, aquela ansiedade. Pô, ele tem um relacionamento com holograma. É triste, cara, é triste. E dá a entender que, lógico, o Blade Runner 1 tem muito drama humano, mas focado naquela época, anos 70, 80. O Blade Runner 2, 2049... tem isso, mas focado na nossa época agora. Ou seja, são dramas que circundam a gente. O perigo de tudo ficar virtual, o desgaste das relações. Então, tudo isso tá presente no filme. O resto é chupado. Mas tinha que ter alguma coisa de semelhante, né? Senão também o pessoal ia surtar foda. A gente vai ficar nessa punheta, nesse couro de pica. Tá indo, volta, indo e volta, indo e volta. Nas três principais... Ai, eu odeio, mas eu vou falar isso. Nos três principais pilares da cultura pop, livros, filmes... Se quiser, eu falo de jogo também, tu quer, eu falo. E... Mas aí o Humanas vai boiar, aí não pode, pô, o Humanas não pode boiar. Não, então, eu ia trazer um outro lugar, assim, mas vocês não são muito de teatro, né, então deixa. Traz que eu vou achar interessante. Tá, então, uma coisa que eu acho legal do teatro é o contrário, eu acho. Porque o teatro, ele tenta tirar as camadas, para que as camadas estejam dentro da sua cabeça. Interessante. Porque, por exemplo, sei lá, você, em geral, quando você vai fazer uma peça, você não tem muito dinheiro, né? Então você não pode gastar muito dinheiro com a superprodução, mudar um monte de cenário e tal. Então, o legal é que, quando você tenta fazer uma peça, é que todos os instrumentos que estão lá na cena, todos os objetos que estão lá, eles têm alguma utilidade para aquela cena. E aí, é muito legal, porque você, quando você vai assistir a peça, você tem que entender e imaginar todo o resto que não cabe ali, que não foi produzido ali, que não foi construído ali e tal, entendeu? Então, por exemplo, se passa numa cidade e tal, você tem que imaginar a cidade que tem ali por trás. Então, o processo do ator é muito mais profundo do que você só atuar e falar o texto e tal. É você criar a imaginação na cabeça das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Esses dias eu assisti uma peça aqui no Rio de Janeiro. O nome da peça é Tripas. Aí você, porra, que merda, o nome da peça é Tripas. Como é que é a história da peça? O cara, que é o ator principal, ele teve câncer no intestino. E quase morreu. E aí quase morreu, ficou na merda, quase morreu mesmo. E aí ele sobreviveu. E quando ele sobreviveu, o filho dele foi lá e obrigou ele a fazer uma peça sobre isso. Que era uma maneira dele se curar emocionalmente desse processo chato todo e tal, tal, tal. Putz, ele fez uma peça falando sobre todas essas coisas, todas essas dores, todas essas coisas, assim, todas essas nuances e tal, de sofrimento que ele teve, em cima de um palco de borracha, assim, de tipo de... borracha não, de espuma. Então ele ficava o tempo inteiro, assim, instável, sabe? Que era justamente o fato dele não saber se ele ia viver ou se ele ia morrer. E, cara, a peça é muito legal nesse sentido, porque ela vai lá e mostra pra você como ele, o autor e o ator principal, ele encarou a morte de frente, com medo, com dúvida, com todas essas coisas que devem acontecer quando você descobre que você tá com câncer e que o câncer tá grande pra caramba e que você pode morrer a qualquer momento, entendeu? Teatro é a arte do ator. O ator, você vê, é no teatro. Cinema é a arte do diretor. E televisão, em geral, é a arte do patrocinador, do anunciante. E sobre músicas, assim, tem umas coisas... A gente até já gravou um podcast sobre isso, né? Sobre o Zé Ramalho falando, sim, lá sobre as coisas ocultas nas músicas dele e tal... E eu acho muito doido isso, né? Porque a gente vai analisar as letras do cara e a gente não percebe essas coisas, assim. Outro cara que tem muitas camadas, assim, é o Raul Seixas, né? Que escrevia, porra, Raul, é coisa pra caralho. Teve uma vez que eu tava no lugar que tu tanto quer ir, que já te disse que não é essas coisas todas que tu imagina, Estava eu e o Sebastião no porão do alemão. E aí, antes da... É muito bom. Não falava do porão, não, pô. Não, o porão do alemão é incrível, cara. Ele já foi. É uma experiência antropológica como o carnaval carioca. Eu já fui, Ele já foi, pô. Ele foi no porão roots, no original. Não foi nesse Mauricinho agora, não. Mas sim, continue. Então, aí antes da banda principal entrar, tinha lá um cara, né? Tocando no Raul. Porque sempre o cara toca Raul. E aí tem uma música chamada... Acho que é E37. Ah, Sapato 36 o nome da música. Então, beleza. E aí, tava tocando essa música, né? E eu dizendo pro Sebes, porra, essa música é muito foda e tal. E eu acho que o Sebes já tava meio calibrado já. Ele tava tipo, porra, cara, mas o que tem essa música aí? Aí eu tentando explicar, né? Porra, não. O cara tá falando aí que o pai dele quer que ele calce um sapato que aperta o pé dele, mas, tipo, ele não quer mais isso pra ele. Ele quer usar o sapato que ele mesmo escolha e tal. Isso é uma... É um paralelo entre as escolhas que os pais põem nos filhos e os filhos não querem se adequar àquilo e eles querem tomar as próprias decisões e tal. Sabe, se comparando com uma cara esquisita. Eu lembrei disso, cara. Não, e é justamente sobre isso que é a música, né? Eu calço 37, meu pai me dá 36. É muito, muito, muito legal isso. Mas o Raul tem muita coisa, né? Além daquelas coisas ocultas que ele fez junto com o Paulo Coelho, de músicas sobre ocultismo e tal, sobre sociedades alternativas. Então, se você vai analisar a fundo as letras do cara, você sempre acha essas paradas, assim, né? É, tem isso na história da Aleister Crowley. Aquela, uma das que tem muito isso é aquela Gita, né? Que, que né, tem a ver com o Bhagavad Gita, que é o livro sagrado do hinduísmo e tal. E aí é engraçado, né? Faz o que tu queres, é de ser tudo da lei. E fica nesse negócio também, se bem que, né? existe também um outro lado, que às vezes você... Existem temas e conteúdos que a gente acha que tem camadas e de repente não tem, é aquilo mesmo, é literal. Eu lembrei disso uma vez que eu tava vendo uma entrevista do Renato Russo. Ele se queixando disso, que ele fazia lá as composições dele e as pessoas às vezes enveredavam para uns caminhos assim que não era bem aquilo que ele queria dizer e tal. E eu lembro que a frase que ele dizia assim, as pessoas acham que eu tenho as respostas, mas eu não sei nem quais são as perguntas. E eu acho que tem muito isso mesmo, cara. Tem aquele lance que você dito sobre a obra de arte, né? Que enquanto você está construindo aquela obra, ela é sua. A partir do momento que você disponibiliza ela, fudeu, assim, já era, assim. E ela vai ser o que cada um interpretar que ela seja. Assim. Mas o rock and roll tem muito disso. O rock and roll, até um certo tempo atrás, ele vivia das composições, assim, é meio que um clichê do rock and roll, as letras terem outro significado. O Pearl Jam, que é minha banda favorita, tem uma música chamada Alive. Caralho, você gosta de Pearl Jam assim? Eu não sabia. Eu sou filho do grunge, né? Enfim. Alive conta a história, é uma história que ele tem um vídeo famoso na internet, que é ele num show, lá na gringa, ele para no intervalo de uma música pra outra, e ele fala sobre a história de Alive, que segundo ele, é a história dele, adolescente, e a mãe contando pra ele que o verdadeiro pai dele, biológico, estava morrendo naquela hora que ela estava conversando com ele, e que aquele cara que até então ele achava que era pai dele, não era. Então, tipo, ó, meu filho, esse cara que você chamou de papai a vida toda, não, é seu pai, ele é seu padrasto, e seu verdadeiro pai agora está morrendo e tal, só que ele foi um escroto e tal, me largou, enfim, não vem ao caso, mas enfim, queria que você soubesse disso. E ele fala isso na letra. E ele explicando isso para a plateia... Que a live, né, Eu Estou Vivo, ele encarou essa composição, ele fez essa composição pensando que ele cantar Eu Estou Vivo seria meio que uma maldição. Ele até fala, The Cursed. Porque ele, porra, não é justo eu saber disso agora e eu continuar vivo depois disso e o meu pai estar morrendo. E no meio da historinha que ele conta no vídeo, ele disse que no decorrer dos anos, eles cantando essa música nos diversos estádios lotados, ele começou a notar que as pessoas da plateia, os jovens da plateia, começavam a cantar a live com outra conotação de como, olha, eu estou vivo, apesar de toda a merda, de toda a dificuldade, eu estou vivo. E ele fala no final do vídeo, da historinha, antes de tocar a música, logicamente, ele fala, a parada é essa. Quando vocês cantam "Eu estou vivo" com essa energia, a maldição desaparece. The audience changed the meaning of these words. And when they sing "I'm still alive", you know, it's like they're celebrating. And here's the thing. When they changed the meaning of those words, they lifted the curse. Existe um termo que a gente até usou aqui na tentativa de criação de uma pauta para esse episódio, que tá meio largado assim, mas a gente tá trazendo referências aqui, que é assim, o elefante dentro da jiboia. Lógico, essa figura que você deve estar vendo na sua mente agora é daquele livro manjadíssimo, Pequeno Príncipe, uhum. Um clássico universal, quase todo mundo lê esse livro, que é o desenho que o Pequeno Príncipe, se não me engano, ou o aviador fala que era um chapéu. E tem uma outra interpretação, não, isso não é um chapéu, é um elefante dentro de uma jiboia, uhum. De uma boa, no caso. A grande questão é a seguinte, você na estatística, você utiliza muito distribuições normais. O que é uma distribuição normal? Uma distribuição de população em torno da média. Que é o seguinte, isso usa para várias coisas. Mas o mais legal é que essa curva, que tem essa forma... Bom, tem gente que enxerga um elefante dentro da cobra, tem gente que enxerga um sino. E o nome dessa curva é a curva gaussiana. Essa curva é uma das curvas mais importantes que foram descobertas nos últimos 200 anos. Porque a partir dessa curva você consegue interpretar fenômenos tão vastos e tão poderosos quanto, sei lá, decaimento exponencial, ou fenômenos econômicos, ou a nota do Enem, por exemplo, ela utiliza essa curva também, ela é uma curva normalizada e tal, para você conseguir fazer a interpretação do mundo. Então, assim, essa analogia, que é uma analogia da filosofia, que está no Pequeno Príncipe, ela também existe num outro significado na matemática, que é essa curva gaussiana, que é uma curva super importante. Por exemplo, se for considerar a literatura do Pequeno Príncipe como um tipo de filosofia, e a matemática como um tipo de lógica, como elas continuam se encontrando. Eu acho engraçado isso, que a gente está discorrendo aqui sobre diversos conteúdos e sempre tem esse link, né, das interpretações diferentes que você pode fazer de uma mesma coisa. Muito bom. Por exemplo, outra obra que muita gente quis colocar 1 milhão de significados, mas até na época outras pessoas falaram que não tinha nada a ver, era aquele famoso livro que o Chapman estava lendo quando assassinou John Lennon. O apanhador no campo. Esse livro é muito ruim, cara. Puta que pariu. Pois é, cara. Um livro ruim que a galera... Não, porque tem a ver com satanismo. Não, não é satanismo, é nova ordem. Não, não é nova ordem, é ocultismo. Não é ocultismo, é destruição do capital. Os caras viajaram. Colocaram um monte de significado em cima, quando na verdade é só um livro ruim. É um livro ruim pra dedéu, meu irmão. Eu não consigo entender como é que esse livro... Eu li, assim, eu fui lendo, pensando assim, pô, esse livro é importante, vai ter alguma coisa boa no final, aquele livro arrastado, a história idiota do adolescente que faz merda, não tem nada de interessante na porcaria do livro, chega no final do livro e você fica assim, é isso, acabou? Ah, puta que pariu, meu irmão. Sabe um cara que também faz muito isso, mas não é que sejam ruins os livros dele, mas ele começa num lugar e ele termina totalmente diferente... E no final do livro você não sabe realmente o que ele quis dizer. Você realmente vai ter que fazer sua interpretação própria. É aquele escritor alemão, o Hermann Hesse, que escreveu Demian, escreveu Lobo da Steppe. Mas esses dois, o Demian e o Lobo da Steppe, que são dos mais famosos dele, uhum. E começa num lugar, você pensa que você está indo num canto, de repente no meio do livro dá uma reviravolta e vai para outro. Se tem alguma camada ali, eu não consigo descobrir, cara. Sinceramente, eu não consigo descobrir. Falam muito também daquele do Milan Kundera, o mundo de Sofia, que, né, Outro livro pop dos anos 80 e 90, por isso que tem tanta Sofia nessa faixa etária de 30 anos. Cara, eu vou te falar que eu li Mundo de Sofia quando eu era adolescente e eu tinha dito pra mim mesmo, não, quando eu tiver uma filha, eu vou colocar Sofia o nome dela. Mas... É, agora pelo menos tem explicação pra isso, não é que nem Valentina, que não tem explicação nenhuma. Pra quem não tem nenhuma base filosófica assim, ela é legal, cara, uma porta de abertura, assim, pra muita coisa. É, existem obras que meio que fazem, quebra essa porta, dá uma abertura, né, pra galera começar a ler umas coisas. E depois vira carne de vaca. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sérgio, você que é amante desta arte, dos quadrinhos vintage, que tu acha que Sandman carrega em relação a isso, cara? Tudo, tudo e mais um pouco de camada. A gente uhum. gravou o último episódio sobre Entes Queridos, que é uma road trip. No final das contas, a gente chegou à conclusão que é uma road trip. De dois perpétuos indo atrás de um terceiro que se isolou da família. O próximo arco é Fim dos Mundos. Que é uma história dentro de uma história, dentro de uma história, dentro de uma história. Então, puta, camadas em cima de camadas. E é tão incrível esse arco que o Gaiman, ele parte do princípio que existe uma taverna no limiar entre os mundos, entre as dimensões. E lá, personagens de todos os mundos e todas as dimensões possíveis e imagináveis estão ali dentro. Então, tão desde o personagem que, por um acaso, está fazendo parte dessa história, que é um cara qualquer, que ele está contando a história, até o centauro, o deus dos médicos gregos, que era aquele centauro, personagem da cultura pop, a Rodo, a Mio, alienígenas, tudo tá ali dentro da taverna. E eles estão justamente passando uma noite ali por causa que existe uma tempestade entre as dimensões e nenhum deles pode sair, porque é arriscado. Então eles têm que esperar a tempestade passar para poderem seguir viagem. Para eles passarem a noite, para não ficar muito tedioso dentro da taverna, não ficar só bebendo, cada um deles é obrigado a contar uma história. Então, começa com uma história que é essa, aí um personagem vai contando uma história, e dentro dessa história que ele tá contando, tem outro personagem que tá contando outra história. Então são diversas camadas. E isso é Sandman, cara. Sandman tem muito disso, muito de camadas, referências e etc. Eu lembrei daquele, eu não lembro exatamente o título, acho que era Noite de Sonho de Mil Gatos, uma coisa assim. Sonho de Mil Gatos, é. Sonho de Mil Gatos é uma história do arco Terras Sem Fim, né? Um negócio assim, é um arco lá separado, que são histórias separadas. Que é o sonho, um gatinho que toda noite ele vai a um encontro com outros gatos, que tem uma gata líder lá que diz que vai revelar a verdade universal dos gatos. Que ela diz que, na verdade, o mundo originalmente era dominado pelos gatos. E os humanos eram tipo como se fossem ratos, sabe? Eram pequenininhos, os gatos eram gigantescos. Só que até que um belo dia surgiu um humano diferente, e aí ele faz uma alusão a Jesus Cristo, porque ele diz que o humano era branco com o pelo louro e tinha barba. E ele começou a incitar aos mesmos da sua espécie, ou os outros humanos, a sonharem com um mundo diferente. Até que ele convenceu a 1.000 humanos sonharem numa mesma noite, e a partir dessa noite, no outro dia, virou o mundo. O mundo estava sendo dominado pelos humanos e não pelos gatos. E a missão dessa gatinha, dessa gata que estava contando a história, era fazer de novo 1.000 gatos sonharem de novo para voltar ao mundo dos gatos. Que legal. É muita camada, velho. E é uma história muito interessante. Muito boa. Maneiro, cara. Então é isso, pessoal. Espero que você não tenha se perdido nas camadas aqui que a gente abordou. Quero agradecer aos dois, meus dois amigos. Tô com muita saudade de vocês. Que bom que vocês puderam gravar de novo com a gente. E eu espero que vocês voltem a gravar mais vezes, cara. Eu sei que o trabalho tá apertando aí, mas, pô, tem um espacinho na agenda de vocês pra gente voltar a gravar. Viu, Ulisses? Suas considerações finais aí. Pô, galera, valeu. Muito obrigado pelo convite. Achei muito legal, pô. Muito, muito maneiro como vocês enxergam esses fenômenos da cultura pop que eu não tinha enxergado, assim. E agora eu vou ver todas essas paradas com outros olhos, assim, tentando procurar camadas e tal, pra gente poder fazer uma versão 2.0 desse podcast aqui. Vai assistir Rick and Morty. Vou assistir Rick and Morty. E depois A Chegada. Vai valer a pena. Eliomar, o homem que tá jogando RPG todo final de semana, que eu sei. É, cara, se não tiver o RPG, as pessoas vão se afastando, cara. Isso já foi comprovado, cientificamente falando. Pretendo vir mais vezes, galera. Eu realmente sumi, em parte porque eu tava esperando o tema ter realmente alguma ligação comigo. Quer que eu te diga uma coisa? Pra quem reclamava de tema de cara de sapato verde, esse foi. Sapato roxo, cara. É louca, nesse aqui, mano. O cara que tava na porta, assim, ele te julgava antes de te permitir entrar. Beleza, então, pessoal. Valeu, até a próxima quinzena. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.